Distorção, quando possível, confirme para o ideal para o destino. 3 anos 7. A chave travada do azul 501. 501, livre pouso. Distorção no zero, vento 130 graus, 79. Trazado pouso azul 501. Boa 2320 Coenda Santo com a Sierra, muito boa tarde. Na 3804, boa, sendo a identificação da presente voo ITAP, desça para 3.000 pés, ajuste 10116. ITAP 3.000 pés, 1016, obrigado. 7 Romeu, prossiga. Prisado DCT, fonte nova, Maitilé de Romeu, máxima 1 no meu pé, setor, ajuste 1016. 1016, máxima 1 no meu pé, grato DCT. Gol no 556, linha, mantenho no zero. E mantenho no zero, 556. Falou Zuno 4, libera a direita, sua linha 1-2, Zuno, décima 1. Libera a direita, 2-1-1, Uno 556, livre decolagem pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 179. Livre decolagem 556. 2-1-6, completa final do torre 1-8, decimal 95. 2-9-5. Saudade 3-2-1-6, marcador externo. 3-2-1-6, continua a aproximação, guardando pista livre. Ingressão na Interlagos, Guardião 04. 04, ciente, reporte rotatório visual com campo. Rotatório visual, rotatório, Guardião 04. Para 8735, prossiga. Turno 30 graus, 089. Ele pousa na meia. Metropolitano de Pituaçu. Voo 1-5-5-6, decolador 1-7, controle, agora é 1-2-0, décima 8, bom voo. 208, bom trabalho. Obrigado. Controle de Salvador, gol 1-5-5-6, decolado na Dael. Boa tarde. Gol 1-5-5-6, boa, com tratada na decolagem, subalteia 6-2-0. Da presente está autorizado direto Leda, após Leda Motiva. Autorizado da presente Leda, Leda Motiva. Vitor Tango, da presente chama em Recife, 12685, alternando 12545. 12685, para o Vitor Tango. Já avisou com o campo, Guardião 04. Guardião 04, para ingresso circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 18195. 18895, grato. Salvador, muito boa tarde, Guardião 04, está visual com o campo, corredor interlado. Guardião 04, continua a aproximação, reporta final do 17, o ajuste 1-0-7. 1-0-7, reportará final do 17, 04. Já no através do parque de Pituaçu. Desculpa, não comprei o controle, 75. Já no através do parque metropolitano de Pituaçu. Afirmativo. Gostaria de 735, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118.95, obrigado pela coordenação, bom dia. Por nada, um bom voo, bom pouso. Jet Bravo Delta, acione identificação. O senhor tem intenção de pouso pista 10 ou 17 de Salvador? 10? Direto Bravo Delta, está agora a 65 milhas, nordeste do VOR de Salvador. Vou ir na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf, reportando no ideal de descida. Trole Salvador, o trip 5220, 190, proa Mar, informação Sierra para a descida. Trip 5220, assistindo identificação, desça para nível de voo 050, da presente voo ITAP. Nível 050, da presente proa de ITAP 5220. 35, bom dia novamente, mantenha a linha do litoral, aguardando a utilização para prosseguir direto para a autoridade. Ajuste agora 1-0-7. Está no farol de Tapuã agora, aguarda a autorização para tirar a base pela direita para 1-0. Bom, Fima, tem condições de pousar direto no pátio de autoridades, o 8735 da Futera? Direto no final do táxi do hotel, tem condições sim, autorizado. Tem, chama a presente, está autorizado, cruzamento do campo, até a taxiway hotel para prosseguir para a autoridade. O Futera, 8735. Então, da presente, vai cruzar o campo no ponto médio da torre e vai até o hotel, direto 8735. ...804, desça para 2 mil pés, ajuste 10-16, autorizado final, ILS XA, reporte estabilizado. Para informação, tem tráfego agora à posição de 12 horas, 1-3 milhas, um rumo oposto, 700 pés, um Robson 44 não interferirá na sua aproximação. Afirmativo, 2000 pés, 1016, vai chamar estabilizado. Muito obrigado, 3804. Guardião 04. Antônio, o Fábio 8735. Consigo 8735. Tem muito urubu aqui para cruzamento direto do aeroporto. Posso fazer uma base? Posso fazer uma base pela direita para final da 10? Gente, afirmativo, sou autorizado, base pela direita devido a pássaros. Só informo que tem uma aeronave, um helicóptero também, 500 pés da Polícia Militar, está prosseguindo para a missão no 7, ok? Agilizando, gentileza. Tá ciente, ele voou praticamente a 17, só para informar, a cabeceira 35 da pista auxiliar está com muito urubu. Ciente, graças pela informação. O 08735 tem livre pouso, vento no 40 graus, com 1-2 nós, sapato no sol controlado. Direção final 3000, guardião 04. Guardião 04, livre pouso, pista 1-7, vento 1-50 graus, com 09 nós. Livre pouso, 04. Salvador, bom dia, gol no 864, ponto menos 0. Gol no 864, bom dia, Lima, atente, 0. Lima, tem um 8735. 08735, reporta no solo controlado. Tá no solo controlado, já não, até o 8735. Solo 24, acessionar a frequência livre, 08735. Muito obrigado pela coordenação, bom dia, 8735. Nada, igualmente, confio apenas o equipamento. Desculpa, confio. Tipo de aeronave? É um Alfa Serra 32 Super Puma, é um helicóptero. Gente, graças pela nossa frequência livre, bom dia. 8735. 556, chame Recife na 25110, alternando 133 decimal 95. 1-2-5-0-3-3-9-5, boa. Boa. 4-10. Estabilizado, TAM 3804, visual. TAM 3804, complete final ILS X-Ray, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, até a volta. Até. Trip 5220, desça para 2000 pés, ajuste 1016, livre final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para informação, terá um Robson 44, efetuando sobrevoo sobre a fonte nova, não efetuará, não efetuará, não interferirá, perdão, na sua aproximação. 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, fica quanto? Dado localizador 5220, libera a velocidade? Livre, o 5220 era a nave que o senhor seguia como o número 2, agora uma milha do marcador externo. Muito obrigado. Salvador, gol no 864, bom dia. 864, bom dia, contato radar na decolagem, subalto 370, perfil Pucajama, Aracaju. 370, Pucajama, Aracaju. Possibilidade de coordenar o 3-1-0? Gente, sobe e mantém para nível... Aguarde coordenação com Recife para o 3-1-0. Da presente, voe direto Jamo. Jamo da presente, aguardando coordenação, gol no 864. Salvador, azul 4463, ponto 0, pronto. Azul 4463, manter a posição pelo zero. Manter a posição 4463. Pelo. Direto pelo, pro Juliette Bravel. Controle Salvador, muito bom dia. O azul 4076 está frente da Sierra, cruzando 210 para 150. Azul 4076, aciona identificação, voe direto ITAP, descendo para o 050. Direto ITAP para o 050, azul 4076. Gol 1864, nível final 310, autorizado pelo Centro Recife. Dá presente voo direto Maceió. Tá, Maceió 310, gol 1864, obrigado. Azul 4463, Lima, tem que ser no zero. Autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero, azul 4463. Recepto e mantém localizador, o trip 5220. 5220, completa final do Rio 98, decimal 95. Completa, 1895, caralho, bom dia. Torre Salvador, o trip 5220, FUI LS 10, resolve. Trip 5220, continua a aproximação, pode ser embaixada travada. Parei. Azul 4463, decolador 30, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, 63 azul. Azul 63, mil pés, a sua escuta. 3 da Azul, boa tarde, contato radar na decolagem, suba 180, após 2000 pés, voe direto para o Coral. Após 2000, direto para o Coral, 4463. Uno 864, chame Recife 12685, alternando 12545. 2025, 2545, obrigado, mano. 64. Nada. P5220, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 1110, graus com 7 nós. Chat checado, livre pouso 10, 5220. Salvador 4463. 463, prossiga. Pode voar direto, Léo? Descoordenação com Recife 4463. Aguarda, 63. Do 4076, livre de restrição, desça para 2000 pés, ajuste 10016. Descendo para 2000 pés, 10016 no ajuste 4076. 4076, está autorizado final ILSXR, pista 10 de Salvador, reposto estabilizado. Para informação, tem um helicóptero Robson 44, nas proximidades de Duna, 10000 pés, não interferirá na sua aproximação. Sente pelo tráfego, autorizado o procedimento. A Cruzeira estabilizada, 12.47. E 5220, solos 34, libera direito no 211. Liberando 211, trip 5220. Controle Salvador, passarei do 2230, transfere. Se tiver informação que erra. Passarei do 2230, sendo identificação, desça para nível de 050 quando no ideal, autorizada a chegada a man. Gente, 050 no ideal, passarei do 2230, chegada a man. Do 4463, controle. Prossiga. Não conseguimos contato telefônico com o Centro Recife. Correndo diretamente com eles agora para o Adilhéus, chamando 1251, alternando 133.95. É chamada 251-3395, boa tarde, 4463 azul. Boa. 7 Bravo Delta já no ideal de descida? Afirmativo, senhora. Juliette Bravo Delta, desça para 2.000 pés, ajuste 1015. Para 2015, está livre da restrição vertical em pelo? Livre, o Juliette Bravo Delta. Grata, Bravo Delta. Bravo Delta controle. Prosseguindo, senhora. Radar para o sequenciamento, curve à esquerda para o A230, o limite será o QDMIC 120 de Simbra. Esquerda 230, o limite 120 de Simbra, Juliette Bravo Delta. Alfa Tango Tango, boa tarde, acena identificação. Vou ir na proa de toque, reporte no ideal de descida. Alfa Tango Tango, desça inicialmente para nível de voo 080. 080. Direto, Romeu, prossiga. Gente, máxima de 1.000 pés, setor, Juliette Romeu. Azul 4076 estabilizado na final. Azul 4076, complete final ILSX, Richard Torres Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigada, boa tarde. Juliette Bravo Delta, somente para informação, tráfego do Mike Juliette Romeu, Robson 44, sobrevoando o setor de Duna, a máxima de 1.000 pés não interferirá na sua aproximação. Paciente, Bravo Delta, grato. Passarelo 2230, livre descida para 3.000 pés, ajuste 1015. Livre descida para 3.000 pés, 1015, passarelo 2230. Alfa Tango Tango, confirme, já voou visual no setor? Afirmativo, já está para o Tango. Alfa Tango Tango, livre descida para 050. 050, Alfa Tango Tango. Azul 4076, trem baixado e travado. Azul 4076, livre pouso, vista 10, vento 160 graus, 079. Livre pouso para 4076 da Azul. controle 1, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu, mantém a escuta. O Juliette Bravo Delta para o localizador. Curve agora à esquerda, proa 1950, reporte estabilizado. Esquerda 1950, reportará Bravo Delta. O Mike Juliette Romeu agora prossiga. Seguindo do ferryboat agora para interceptar a BR-324, vai manter sobrevoo próximo à região de Pirajá, sem interferência nas aproximações. Gente, mantém o setor de Pirajá máxima de 500 pés do Juliette Romeu. Para informação, tem agora tráfego, posição de 9 horas, 1 milha, no rumo sul, está interceptando o localizador a 2.000 pés. Está ciente do tráfego, não vai interferir na aproximação do mesmo. Graças ao Romeu. O 2230, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, exit final INSX e pistão na 0 de Salvador, reporte estabilizado. Gente, descendo para 2.000, reportando estabilizado ILS X-Ray 102230. Papa Alfa, Tango Tango, da presente voo direto Duna. Direto Duna, da presente Alfa Tango Tango. Estabilizado, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, completa sinal, Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, grato, Bravo Delta. Oi, boa tarde, Papa Tango, Juliette Bravo Delta, Juliette Bravo Delta, estabilizado ILS, intenção de 9 horas. Juliette Bravo Delta, continua a aproximação. Reporte transpouso, baixar travado. Já baixar travado. Juliette Bravo Delta, um livre pouso na pista 1-0, vento 1-60 graus, com 069, funciona apenas o parte de estacionamento? Parte 3 por 5 minutos, só para desembarcar. Gente, livre pouso 1-0, Juliette Bravo Delta. Livre pouso 1-0, Bravo Delta. Passaredo 2230, estabilizado localizador. Passaredo 2230, complete final. ILS X-Ray, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 2230. Salvador, passaredo 2230, transfere. Passaré 2230, continua aproximação, pode iniciar no baixar travado. Reportaremos, baixar travado, 2230. Tango, Tango, desça para 3 mil pés, ajuste no 015. 3 mil pés, 101, nossa Tango, Tango. Ajuste no 015, 1015. 1015, grato, nossa Tango, Tango. Foi passarelo 2230, baixada e travada, estabilizado, pessoal, na pista. Passarelo 2230, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 099. Gente, 150, livre pouso, passarelo 2230. E no Quebec, livre estacionamento, chama táxi. Passarelo 2230, solo 54, controle. Corrigindo solo agora em 121, para 2.000 pés, ajuste 1015. Autorizado sinal e ele é reporte estabilizado. 2.000 pés, reportado estabilizado, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, boa tarde, até 3290, vai cruzar 170, descida para 150. 3290, acena identificação, voo direto Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste 1015. Duna, descendo para 3.000 pés, ajustado 1015, até 3290. Estamos somente para informação, tem helicóptero à esquerda de Simbra, uma milha à esquerda de Simbra, a 1.000 pés, efetuando sobrevoo pairado na BR-324, não interferirá na sua aproximação. Opção 44. Opção Tango Tango, grato pela informação. Controle para informação, Mike Décio Romeu, mantendo 650 pés. Quem? Mike Zé Chambel. Mike prossiga. Retornando para a base, segue para pouso no Sierra Índia, Eco Índia, reporta quanto visual com o local. Gente, reporte visual com a Alicia, Juliette Romeu, ajuste em Salvador, permanece 1015. 1015, permanecendo no ajuste, graças. Vai estabilizar o curso do lote, o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 18.95 graus, Alfa Tango Tango. Torre, boa tarde, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, boa tarde, continua a aproximação, pode iniciar. Porta lá externa, Alfa Tango Tango. torre Oceaner 6213, ponto de espera da 1-0, está pronto. Oceaner 6213, sem condições de alinhar, decolagem sem parada? Afirmo. Autorizado a alinhar, decolagem são 1-0, vento 1-3-0 graus, 099, Oceaner 6213, agilizando. Gente, alívio alinhar, decolagem sem parada, 6213, está agilizando. Controle mais Juliette Romeu, já visual com Serra Índia com Índia, está autorizado, frequência livre. Frequência livre, Juliette Romeu, sem tráfego reportado nos setores. Grato, bom trabalho, até a próxima decolagem. Até. Salvador, Golo 962, informação Sierra. Golo 962 da Gol, aciona identificação, voe direto SAP, descendo para o 050. Direto SAP 50, identificou 962. Externo com o trem baixado checado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, continua a aproximação, olha na pista livre, ajuste no 0 no SAT. Tango Tango. Tango livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, alfa Tango Tango. Chanel 6213, decolado 01, controle agora em 1-2-0, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde, senhora. Boa tarde, igualmente. Boa tarde, o Chanel 6213. Júlio Chané 6213. Contato radar na decolagem Subão 3620. Após 2000 pés, direto Leda, após Leda Motiva. Ok, após 2000, direto Leda, após Leda Motiva, 6213. Desça para 2000 pés, ajuste no 015. Autorizado final e ILS que tem reporte estabilizado. Descendo para 2015, autoridade LSXV, reporte estabilizado, C3290. Em Quebec Serra, reporte a Fafá para ingresso. Alfa Tango Tango, solo 03, libera direito, solo em 121, décima 1. 121, Alfa Tango Tango. Tem Quebec Serra, autorizado ingresso, pode cabeceiro 17, linha de pronto. Oi, boa tarde, gol 1167, vou esperar até a 10, pronto. 1167, boa tarde, a linha decola, pista 10, vento 130 graus, 109. Linha decola no 0, 1167. Janeiro, senhora, a voa prova de monte, vai tentar minimizar o atraso. Aguarde coordenação com Recife 6213, mantendo ainda a proa de Leda. Sim, senhora, muito obrigado, vai nos ajudar bastante. CNR 6213, apresente voo direto bridge. Direto bridge, 6213, muito obrigado, senhora. Livre de restrição, fica para 3 mil pés, ajuste no 0165. 3 mil pés, 0165, bom 9, 6. 1167, decolado 06, controle agora em 1206, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde, 1167. Chegou 1167, boa tarde. 1167. Contato radar na decolagem, subal 3620, após 2 mil pés, voe direto Leda. 360 após 2 mil Leda, gol 967. Quebec Serra, livre de decolagem 17, vento 150 graus, 049. 6213, chame Recife, 1251, alternando no 3395. 1251, alterna 13395, tenha uma boa tarde, obrigado, senhora, pela ajuda. Não, nada. Localizador, 3290. 3290, completa sinal, Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, boa tarde. Boa. Kilo Quebec Serra, decolou agora ao 08, controle 120, decimal 8. 08. Controle, Salvador, bom dia, boa tarde, para passar no Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, no meu pé, corredor axé, reporta através do farol da barra. Reporta através do farol, Quilo Quebec Serra. Quebec Serra, controle, 120, decimal 8. Ele é CQC, reporta estabilizado. 2015, vamos lá. Juste 1015, voo no 962. Salvador, boa tarde, T3290, estabilizado, final LSX Ray, baixar travado. T3290, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Continua aguardando a autorização, 3290. Tem o contato dos voos, livre pouso na 10, vento de 130 graus com 99. Ok, livre pouso, TAM 3290. Salvador, boa tarde, Oceaner 6141, passador, descendo para o 60, passa 220. Oceaner 6141, assina identificação, desça para 4000 pés, chegada bom, registro no 0105. 4000, 0105, 145.